Até pra gravar já. Vamos lá. Então. E aí, galera, começa agora mais uma edição do QDAI Podcast, edição 269, uma edição especial, né? Como todo ano, a gente hoje vai ter uma edição com aquele tema que todo mundo espera até o final do ano pra fazer, mas a gente faz diferente, a gente faz no ano seguinte, porque aqui a gente não quer deixar o pessoal ficar falando de anime sem anime ter terminado. Então, estamos aqui dia 2 de fevereiro, primeiro cast de fevereiro. Inclusive não sabemos ainda quando vai ser o segundo cast de fevereiro, porque tecnicamente não cai no carnaval. Calma, deixa eu falar. Tecnicamente cai no carnaval, então nunca se sabe se realmente vai ser nesse dia. Enfim, em minha defesa, ano passado tivemos que dar na segunda de carnaval no passado e há 2 anos atrás também. Mas aí as pessoas têm agendas que mudam todo ano, Carlinhos. Obrigado de nada. Perfeito, eu não te ataquei. Só pra avisar, não precisa se defender. Mas enfim, né? Estamos aqui hoje com Carlinho Neto. Saudações. Com a Rafaela. Boa noite, pessoal. Com Wesley. Olá! E com o nosso convidado especial, Ian. Yo, yo, galerinha do mal! Ian, que hoje veio com uma missão específica pra fazer, né? Pra cumprir. Que nem eu tô sabendo que missão é essa. Vou descobrir junto vai saber, com vocês. Você vai saber no momento certo. Vai saber no momento oportuno. Eu fiquei pedido. Tá bom. Louco. Inclusive, Ian, eu acabei de esquecer um negócio, mas eu já estou fazendo isso. Se alguém quiser entreter o público enquanto eu faço isso, fica... Não é bem entreter, mas vamos por partes. Aqui vamos ter a 14ª edição do Golden Apple, que começou lá em 2012, quando ele era tocado pelo saudoso Bebop, no Anime Forte. Desde 2017... Oi? Não, pode falar, vai, depois eu falo. Desde 2017/2018 que o Golden Apple é transmitido ao vivo pelo Kyodai Podcast. Já tivemos uma bela seleta de animes vencedores da premiação principal, que é o anime do ano. Muitas categorias já existiram, não existem mais. Outras sofreram uma junção de umas com as outras. E já tivemos expressivos números de jurados ao longo de toda essa história do Golden Apple. Golden Apple, para quem não conhece, ele é composto por jurados. Jurados esses que recebem convites através do Evilásio, pessoas que curtem animes, adoram animes, ou possuem algum canal, algum blog de anime, tanto faz, ou já possuíram algum dia. E essas pessoas são convidadas a serem juradas. Havendo o aceite dessas pessoas, então elas recebem uma planilha e um livro de regras em que elas vão votar aquilo que elas julgam merecedoras de seu apreço por colocação. Sendo 5 colocações por categoria, podendo ter 2 animes por colocação, num total de 10 animes por categoria. E lembrando aqui que a pontuação ela é diferenciada do primeiro ao quinto lugar. A soma dessa pontuação, no total, dá o vencedor de cada categoria. Não exatamente o anime que ganha mais categorias é o vencedor do anime do ano. Não exatamente. Cada categoria é a parte. Então isso leva a casos como o do ano passado, em que Free Eren venceu 8 categorias, mas quem levou o anime do ano foi o anime que venceu 3 categorias, que foi Kusuriya no Hitorigoto. É só um exemplo, para você que está nos escutando se situar. Alguma também, consideração, Vila? Não, também pode acontecer, com uma pontuação diferenciada, de mesmo numa categoria, o anime que ganhar não ser o que mais gente votou. Exatamente. Exatamente. Isso acontece porque a gente usa uma regra baseada em preferência, né? Tal como seria uma corrida de Fórmula 1, né? Cada colocação em que a pessoa coloca o anime, a pontuação é diferenciada, como o Calírio explicou, né? Isso serve também para a gente ter menos empates, né? Esse ano, basicamente, a gente conseguiu aplicar um critério de desempate em 3 categorias e foi o suficiente para resolver. Essa é a vantagem, porque o antigo sistema de pontuação, que acontecia, acho que faz 6 anos já que a gente está assim, né? Ele acabava em geral gerando muitos empates, né? Bastante empates. Ano passado teve bastante empate, inclusive. Mas os desempates conseguiram resolver. Sim. Enfim. Então, enfim, né? Já vamos colocar. O Carlos já foi falando aí, eu nem coloquei a imagem, mas a gente hoje vai falar do Golden Apple 2025 com muito som de fundo que decide surgir do nada na hora do cast. Muito bom isso. Oh. Vocês podem não estar ouvindo, mas minha cadela está latindo em frente. Também porque alguém inventou de soltar fogos. Aí, mas complicado. Difícil. Vai Flamengo. Ah, não, Flamengo perdeu. Vai Corinthians. Perdeu ontem, infelizmente. Mas é isto. Vamos então aos nossos melhores do ano. Melhores anos do Anime Coach desde 2012. Melhores do ano do Kyodai. Desde 2016, né, Carlinhos? 2017, pronto. Perfeito. Então, esse cast, como ele é um cast geralmente um pouco mais longo, a gente vai provavelmente chegar no nível, no tamanho um pouquinho maior do que o normal. A gente não tem comentários, tá, pessoal? Então, os comentários do cast passado e os comentários deste podcast serão lidos na próxima edição. Então, se você não comentou na edição passada, em que a gente falou das primeiras impressões da temporada, então ainda dá tempo de comentar, que a gente só vai ler no próximo cast, tá? E também dá tempo de votar na nossa enquete da semana passada. Essa semana não vai ter enquete também, tá? É um caso especial, mas vocês podem ainda comentar e votar. Posso dar uma sugestão? Posso dar uma sugestão, Vilazo? Pode dar uma sugestão. Logo após a pessoa X ou Y aqui falar dos 5 melhores do anime do ano, a enquete poderia ser qual desses 5 você realmente acha que merece ser o anime do ano? Eu só posso colocar 4 animes na enquete. Então os 4 primeiros, coloca os 4 primeiros. Fora que tem vários. Ah, o anime do ano especificamente, né? Exatamente, a categoria espinha, anime do ano. Eu poderia fazer enquete pra todos, Rafa, mas daria muito trabalho. Com certeza. Não, eu tenho certeza. Por isso que eu tava já. Não dá não pra fazer enquete. Posso fazer a enquete, essa enquete aí. Então vai ter duas enquetes aí pra vocês trabalharem. Então vamos lá, né? O Golden Apple, o Khalid já falou bastante, mas eu gosto sempre de colocar algumas estatísticas aí, né, no cast. Então, em alguns momentos eu vou fazer inserções nesse podcast pra poder falar de algumas estatísticas. E eu queria começar com as mais gerais. Então, nesse ano nós tivemos 11 jurados diferentes, né? Mesmo número do ano passado, inclusive. E também o mesmo número de categorias, né? Não fizemos alterações esse ano. Provavelmente para o ano que vem eu já tenho algumas ideias de categorias para propor diminuir. Mas tudo bem, a gente fala disso depois. Nesse ano nós tivemos 139 animes no total. Para quem acha que viu pouco anime no ano, juntando tudo, até que deu bastante anime. Obviamente ninguém viu 139 animes dos 11 jurados, né? Então isso mostra a diversidade que sempre o cast tem. E falando de diversidade, então, a média de animes por participante esse ano foi 12,6. É um pouquinho maior que o ano passado, que deu 12,3, né? Então, lembrando que foi a mesma quantidade de números, a mesma quantidade de categorias, então teve um acréscimozinho aí de animes em relação ao ano passado. Olha aí, fiquei acima da média. Eu achei que eu tinha assistido tão pouco. Meu Deus. Eu não sei. Meio que isso. É porque não dá pra dizer que essa é a média por participante, né? É a média, no caso, dividindo o total de animes e os participantes, né? Provavelmente muita gente viu os mesmos animes, né? Uhum. A prova disso vai ser falada no final, mas depois eu explico. Enfim. Uhum. Vamos ver aqui. Então, vamos começar o cast, vamos lá. A gente sempre começa com as categorias, são no caso as categorias, a gente divide em 4 categorias de gênero e 15 principais, inclusive, né, esqueci de falar, mas dos 139 animes, são 120 animes com episódio de duração mais comum, né, de entre 20 e 25 episódios, na verdade acima de 15 minutos a gente tá considerando comum. 7 animes curtos, então pouquíssimos animes curtos esse ano. e 12 filmes, o que eu achei que ia ser menor, mas... Até que quando eu fui ver a lista de filmes que saíram, e alguns mais fáceis de achar, outros menos, faz sentido essa quantidade de filmes. Mas enfim, é isso. Vamos para a primeira categoria, vamos começar sempre com gênero. Então, vamos começar falando de comédia. Comédia Slice of Life, que é um dos gêneros preferidos do Wesley. Então, Wesley, você vai começar hoje. Beleza! Faça um pequeno. Como a gente faz nos últimos anos, faça um pequeno drama dizendo quais foram os três primeiros animes que ficaram no topo, mas sem falar a posição deles, e depois você vai falando do terceiro ao primeiro lugar. Por favor, pode. Então passar. Vamos lá, Rufem os Tambores, irei falar. Mas fala o 4 e o 5, tá? Pra poder. Porque a gente sabe que vão se repetir várias vezes o pódio. Só pra deixar mais. Mas. Depois mostrar, né, que existem outros animes por aí pra se ver. Tá bom, então vamos falar o 5, pronto, é isso. Não, eu ia pedir pra ele falar só, tipo, o 4 e o 5 certinho, e o 1, 2 e o 3, e sim, fazer o que acontece é que nessa categoria, então ele vai falar um total de 7 animes, porque 1 ficou em 5 e 3 ficaram em 4. Exato. Uhum. Então eu vou falar os 7 e depois eu revelo os 3, é isso. Tá bom, faz sentido. Vamos lá, então. Você pode falar na ordem, tá? O quinto e o quarto você pode falar na ordem. Só os três você segue o que o Vilas falou, que faz mais sentido. Vamos lá, vamos lá. Mas a ordem aqui não tá certa? Tá certa. Sim, é o que eu tô dizendo. Então, o quarto você fala na ordem. Certo. Faz certo, jeito então que você vamos quiser, lá. Faz do jeito que você quiser. Faz pelo seu coração, Wesley. Faz o que você achar melhor. Pelo seu coração. Vou falar os cinco de 1 a 5 misturado e depois eu falo o pódio. Vamos lá. Eu acho assim. City Animation, Mikadono Sanshimai wa Ita. Aqui a planilha tampou o nome. Wa Angai Choroi. Mikadono Sanshimai wa Angai Choroi. Dandadan, Apocalipse Hotel e Mono. Esse foi o top 5 pódio aqui do nosso Golden Apple. E agora, Rufem os Tambores. Eu vou revelar, o terceiro lugar ficou com Dandadan, segunda temporada. Parabéns, Dandadan. Grande anime de comédia. Falar só um detalhe, ele ficou em terceiro lugar, sendo que ninguém colocou ele em primeiro lugar. Então, pra mostrar aí mais uma vez que a gente tem variações. Diversidade. Dessa forma. Exato. Exato. Exatamente. Em segundo lugar, para alegria dos fãs de comédia, City The Animation, mais conhecido como o melhor para mim. É isso. O melhor para mim também, tá, Wesley? Para mim também, Wesley. Ah, é. Mas é mentira. E em primeiríssimo. Como? Vai lá. Como? Não entendi. Vai lá. E em primeiríssimo lugar, o prêmio de melhor comédia Slice of Life ficou para Apocalipse Hotel. Deixa eu ver. O que houve? Fez as contas já? Às vezes, né? Às vezes coisas acontecem. Ih, vai tentar dar uma dobradinha ali, peraí. Não, eu não errei. Vocês não estão errei. Vendo manipulação. Ele não errou. Eu não errei. Eu queria dizer que o Wesley falou, é o meu preferido? Mas não, ele não votou nesse anime. É só pra saber que é verdade! Eu votei na categoria Slice of Life. Você não votou nele! Eu vi tua planilha, você não votou nele, não, Wesley. Você esqueceu, Michele. Ele esqueceu. Ele pensou que a categoria era só Slice of Life, porque é comédia e Slice of Life. Esse anime também é bastante Slice of Life, então... Com certeza. Mesmo que o principal seja convertido. O Wes quase me assustou, o Wes me assustou. Ele diz, o meu preferido é o V. Tipo, ele não tá aqui, o Wes não votou nele. Como assim? Eu fiquei assustado. Meu coração. Mas se foi pra provar que a apuração foi feita corretamente. Só pra deixar claro. A apuração tá correta, tá correta. Mas o anime que ganhou, você votou nele. Em primeiro. Em primeiro. Pra mim, poderia estar qualquer um dos dois. É isso. Ah, sei. Recomendo tá demais, bom. Assim, tá? Eu vou ter que assistir depois, porque muita gente voltou em Apocalipse Hotel e eu não assisti. É ótimo assistir, Nath. E é só dizer um negócio. Passa o primeiro episódio, tá? Ignora o primeiro episódio. Só passa por ele. Não ignora. Não é ignora no sentido... O Evelásio falou antes do Wesley, foi isso mesmo? Não. Não, o Wesley falou. Ele colocou a imagem do Apocalipse Hotel ainda. Ah, posso não ter botado a imagem, mas ele falou, sim. É, deveria ter botado. Aí. Então tá, parabéns, Apocalipse Hotel. Comédia Slice of Life. Só pra dizer, quando eu digo passar por cima, vai pros ouvintes aí. Não é que não é pra ver, tá? Tem que ver o primeiro episódio, é importante pra caramba. É só que ele não é o anime, ele não define como é o anime, tá? É só por isso. Tá. É que o anime é muita. É que Apocalipse Hotel é muitas coisas. E um episódio não dá pra definir ele, não. Nenhum episódio dá pra definir ele, eu acho. Nenhum episódio define Apocalipse Hotel. Mais do que um anime, é uma experiência. Uau. Digamos que esse anime é o conjunto da obra mesmo. São todos os episódios, não tem um. É uma experiência. É uma experiência, de fato. Eu quase não assisto ele por causa do meu episódio, inclusive. Não porque eu acho ruim, mas é porque ele era muito slice of life. Mas, enfim, vamos para a próxima categoria. Então, vamos lá. Próxima categoria, drama e romance. Gêneros preferidos de quem? De quem? De quem? De várias pessoas aqui. Mas eu vou escolher o Carlírio, porque a próxima categoria ele não é o preferido dele. Então... Vai Carly. Categoria melhor anime de drama e romance para o Golden Apple 2025. Vários animes aí foram citados pelo corpo de jurados. Mas aqui eu vou dar o nome dos cinco mais votados, né? E a exceção de dois, os outros três eu vi, né? Falando dos meus votos, né? A sessão de 2, 3 eu assisti. Mas vamos lá, vamos por partes. Nós tivemos aqui as citações para Ti, Chikyu no do Nitsuite. Tivemos citação para Medalist. Tivemos citação também para Takopi no Gensai. Tivemos para Kusuriya no Hitorigoto Second Season. E tivemos para Kaoru Hana o Ahin Tosaku. Que foi meu queridinho de romance do ano, né? É o que tem que ver. E agora vamos falar dos três primeiros, né? Aqui na ordem, bem certinho. Vamos lá. Tendo um total de 4 pessoas votantes e somando 49 pontos, Kaoru Hana ficou com a medalha de bronze. Tendo 5 pessoas votantes e um total de 67 pontos, Chikyu no Undo Nitsuite ficou com a medalha de prata. E por uma boa margem de votos, o primeiro lugar, tendo 8 pessoas votando com direito a um ponto extra por causa disso, e um total de 97 pontos, ficou Kusuriya no Hitorigoto Second Season, como o melhor anime de drama e romance do Golden Apple 2025, segundo seu corpo de jurados. Yeah. Parabéns, Stella! Tramou muito! Ramançou muito! Ela foi até essa digo... coisa, minha gente. Então, temos mais um sapinho do Jinchi. Eu digo que eu coloquei o anime. Não coloquei o anime em terceiro lugar, mas pra mim o primeiro, hoje e sempre, é Kaoru Hana nessa categoria. Não tem como. Pra mim, primeiro Kaoru Hana. Mas ficou em terceiro lugar, eu acho que tá ótimo. Mas temos um detalhe, exatamente sobre o terceiro lugar. O terceiro lugar e o quarto lugar empataram em pontos e em quantidade de votos. Mas, por causa do Carlírio, Kaoru Hana ganhou. Porque ele colocou ele em primeiro lugar. Teve alguém colocando em primeiro lugar. Que foi exatamente. Você, exatamente, que acabou de falar. Uhum. Então, o Carlírio... Medalista teve um segundo, um quarto, um terceiro e um quinto. Kaoru Hana teve um segundo, um primeiro, um terceiro. Dois segundos, um primeiro e um terceiro. É, ele teve bem uma preferência maior, então ele acaba ganhando. Boa. Vamos para a próxima. Eu não sei se as pessoas vão ficar entendendo se ficarem os pontos, mas tudo bem, né? Tá, é só dizer que o critério teve critério de desempate foi outro, pra mim, né? É melhor só dizer isso mesmo. explicar os pontos, meio complicado. Eu acho que a votação foi a pontuação que estava estranha, mas enfim. Vamos lá. Eu acho que essa pontuação aqui... Cali, você revisou mesmo esse negócio? Caralho. Eu admito que eu não revisei, hein? Porque, na verdade, quem ficou Quem veio em quarto, desculpa, foi o Taco Pirangensai, tá? Foi em quarto? Agora, ficou em quarto, foi isso. Ele. Não muda muita coisa, só muda muita coisa. Ele e o medalhista. Mas deu um medinho agora, viu? Meu Deus! Ao longo do cast, a gente vai descobrindo. Vamos descobrindo, vai que tem novidades aí no final. E a gente não tava sabendo também das novidades. Vamos lá. Mas assim, até agora os pods estão tudo certo. Vamos para a próxima categoria. Então agora sim, fantasia, sci-fi, isekai, que é o gênero preferido aí da Rafa, secretamente. Ah, claro, sou eu. Eu amei essa sequência. Eu amei o joguinho, né, que eu tava fazendo. Sim, foi... Porra, tá, então pelo menos eu sei que os 5 primeiros estão com pontuações diferentes, dá pra viver. Então vamos lá, galera, eu vou comentar os 5 e depois eu digo quem é o primeiro, o segundo e o terceiro. Os animes que ficaram com o top 5, melhor fantasia, seu científico e secai, foi... Atenção... Silent Witch, Shimoku no Majo no Kakushigoto. Shangri-La Frontier, Kusugei Hunter, Kamigeni, Idomantosu, Second Season. Jokusei no Mahoutsukai, Apocalipse Hotel, né? E Dandadan, Second Season. Faltou você falar um. ReZero, teve a mesma pontuação. Ah, ReZero teve a mesma pontuação, é verdade, minha gente. Desculpa, errei esse bilhete. E ReZero, K, Hajimeru, Isekai, Sekatsu, terceira temporada, pronto. São esses aí. Sentido meio mal por não ter assistido a terceira temporada de ReZero, mas tudo bem. Eu não vi nenhuma, né? Então, tô tipo... Porque eu não vi Apocalipse Hotel, que ficou numa boa... Você tem que assistir Apocalipse Hotel antes de ReZero, inclusive. Ai, não. Sim. Então, detalhes, né? Vamos lá, então. Quem ficou em terceiro lugar? Atenção. Tambores. Terceiro lugar ficou... Que eu votei nele. Oh, meu Deus. Com 3 pessoas que votaram em primeiro lugar. Oh, obrigada. Exatamente. 3 pessoas que eu nem sou. Triplo primeiro lugar pro anime da bruxinha. Exatamente. Segundo lugar ficou um dos meus favoritos. Shangri-La Frontier. Que logo vai ter uma outra temporada. Boa loucura. Né? E em primeiro lugar, com uma pontuação assim, tipo, de 20 pontos, pra bem mais que 20 pontos, acima do segundo colocado, ficou... Na verdade, 17 pontos. Não, é 55, 72. Tem pelo menos 20. Não. Não, é 17. 20 teria que ser 75. Não, 20 seria 75. É verdade. Tô burra, minha gente. Tô burra. E olha que eu pedi aqui, né? Detalhes à parte. Mas tudo bom. É isso aí. É tudo pão. Tudo pão. Sim, quem que é o primeiro, Rafa? Por favor. Ah, oh, Apocalipse Hotel. Eu falei. Aliás... Aqui. Apocalipse Hotel. Apocalipse Hotel. De novo. Apocalipse Hotel. Parabéns, Apocalipse Hotel. Eu sinto que esse cast tem um potencial de fazer mais pessoas assistirem esse anime. Porque eu acho que ele não foi muito falado. Deveria ter Vamos sido todos barato. Assistir Apocalipse Hotel. Uau! Bom, enfim. Me convenceu, né? Ian, sua vez. Agora que você vai falar numa categoria que eu sei que você ama demais, Ian. Vambora. Nada arbitrário o Ian falar nessa categoria. Nada arbitrário? Tá, sério. Nem um pouco. Você vai falar qual é a categoria? Eu pensei que você ia falar, mas tudo bem. Ação e aventura, fica com o Ian. É porque você falou todos os outros, aí eu achei que você ia falar desse também. Mas enfim, vamos lá para ação e aventura, galerinha. Bora lá. Esse podcast também cheio de ação e aventura. Kaká. Essa foi disputada, tá? Uhum. Essa foi acirradíssima. Primeiro e segundo lugar, acirradíssimo. Mas antes de falar para vocês quem são o primeiro e segundo lugar, vamos para os 5 primeiros colocados. Sem ordem, temos Chainsaw Man, Raise a Hand. Temos também Shangri-La Frontier, Kusoge Hunter, Kamikage ni Idoman Tosu, Second Season. Além dele, temos To Be Hero X, Windbreaker Season 2 e Dadadan, segunda temporada, Second Season. Uma coisa e agora o nosso pódio. Eu só queria fazer aqui um comentário, Ian. É que praticamente todos os títulos que você falou têm algum nome em inglês, né? É verdade. Menos do Dadan. Eu queria fazer um comentário. Season. Todos os cinco animes que você falou, só tem um que não é uma continuação. É verdade. É verdade. Que é só To Be Hero X. E que logo terá uma continuação. Então, ano que vem, exatamente, quando tiver no pódio de novo, vai ter continuação. Ele vai ser assim, uma continuação. Tecnicamente, é o terceiro To Be Hero. Então, pode-se dizer que é, mas não é. Ah, mas cara, To Be Hero é uma história diferente, né? Mas esse, exato, vai, de fato, ter uma continuação desse, né? É, To Be Heroes com To Be Heroes, né? É. Mas, enfim. Vamos começar aqui pela lanterninha dos três colocados, né? Nossa medalha de bronze foi para o aqui supracitado To Be Hero X. Parabéns pelo terceiro lugar. Parabéns, Fê! Anime chamando chegando aqui. O que carrega a série toda, o X. Somando 42 pontos, ele ficou em terceiro lugar. Agora, acirradíssimamente, tivemos o primeiro e o segundo lugar. O primeiro lugar com 78 pontos e o segundo lugar com 72 pontos. Maior 6 pontos de diferença entre o segundo lugar, que é Shangri-La Frontier, Kusoge Hunter, Kamige no Idoman Tosu, Second Season. E, claro, ele, Dadadan, em primeiro lugar. Dadadan, Second Season. É isso aí, essa é pra quem acha que não ter pinto faz você ser um perdedor. Ah, mas eles têm um robô gigante. Peraí, como? E? Eles têm um robô gigante. É verdade, eles têm um robô gigante. Oxi, verdade. É isso. Galera. Eu gostei que só eu quis avisar, pegar essa imagem pra captar o momento de ação e aventura dos que eu mais gostei desse anime. Eu só queria avisar, Ian, que ele já tem o pinto, ele só não tem as bolas. Eu sei, mas é verdade. Não é piada. Eu não queria. Ele já recuperou o pinto. Importante. Parabéns. Tá aí o número. Virou um podcast sobre anatomia humana, nem tô sabendo. No Golden Apple do ano passado, a gente podia falar do pinto dele. Agora são só as bolas. Do pinto dele. Agora nós podemos falar do pinto dele porque ele tem um pinto de novo. É verdade, também pode ser isso. É verdade. Bichinho, agora ele consegue fazer xixi sentar. em pé, melhor dizendo. Então, eu só consegui fazer sentado. Essas foram as categorias de gênero, né? E vamos então para a primeira categoria geral agora. Eu vou começar falando aqui então. Categoria de atiração. E vale de lembrar que as categorias que o Vilas vai falar foi até aqui a mais disputada. De direção? Sabia não. Aham. Foi a mais disputada. E eu achei. Até aqui. Não mandou não revisar a planilha, né? Senão eu tava sabendo. Achei o resultado muito surpreendente, pra ser sério. Mas vamos lá, os cinco primeiros que ficaram ali. Chichikyu no Undoni Tsuite. City the Animation. Kusuriya no Hitor Goto Second Season. Takopi no Genzai. E Apocalipse Hotel. E na ordem do terceiro ao primeiro, em terceiro lugar, quem vocês acham que foi? Pessoal aí que não sabe. Aí eu não todo posso mundo aqui sabe. Então, todo mundo sabe. Aí ferra, né? Infelizmente, eu não posso. Vocês aí de casa, comentem aqui no chat quem você acha que ficou em terceiro lugar. Em terceiro lugar. Ninguém comentou. Então. Então. Você tá esperando muito. Em terceiro lugar, Kusuriya no Hitori Goto, segundo século de segundo. Oh, meu Deus! Tem uma dupla. Não imaginava. Pior que eu não imaginava mesmo, achava que ia ficar em primeiro. Eu achei que ia ficar em primeiro, eu fiquei surpreso também. A dupla composta por Norihiro Nagamura. É isso. Fala aí, Vilas, pode falar. Norihiro Naganuma e Akinori Fudesaka, né? A Norihiro, ela é a diretora que trabalha principalmente com os storyboards e o Akinori, ele trabalha com o roteiro, né? Então. Cara. Em segundo lugar ficou City Animation. Aê! Aê! E surpreendendo, esse foi meu primeiro. Mais uma vez, Apocalipse Hotel. A Kana Shunko ganhou. E fica grande um detalhe. Apocalipse Hotel. Fica um detalhe especial, que é o fato de que é a primeiro anime que ela dirige. De todos. Nossa, olha aí. Até agora, Vilazzi não tirou a imagem da categoria anterior ainda. Já mudei agora. Ai, tem, um delay, tem um delay aí, Carlinho. Ela é a minha. Primeira vez, né, um anime original, inclusive, né? Isso é outro detalhe também curioso. E de um estúdio também relativamente recente, né? Até tem algum sucesso, porque é o mesmo do Cinderella Grey, né? Do Uma Musume Cinderella Grey. Mas fica aí, né? O destaque, né? Primeira direção. Então, parabéns aí, Kana Shundo. E se o Luke tivesse participado, com certeza o Mamusume teria muitos votos dele, em várias categorias. É verdade. Ah, o Luke não participou, não? É verdade. Não, ele não participou dessa vez. Entendi. Então, vamos à próxima categoria, então, voltando ao ciclo aí, né? Ciclo da vida aí. Wesley, você... O ciclo sem fim... Não, brincadeira. Beleza, então vamos lá para a categoria de melhor estúdio, para você que gosta de acompanhar a indústria de animes. Vamos lá para o pódio, os 5 primeiros colocados. E eu vou falar na ordem misturada também. Kyoto Animation, Science Saru, MAPPA, Cloverworks e Cygames Pictures. Oh. E rufem os tambores, terceiro lugar vai para... Com desempate, pronto. Terceiro lugar vai para Kyoto Animation. Milagre, Kyoto Animation não conseguiu o primeiro lugar. Que milagre é esse? Mas tudo bem. Ela teve bem menos... Pois é, né? Em segundo lugar... Com 87 pontos, vai para Cloverworks. Aê! Essa foi minha primeira opção. Eu assisti muita coisa. Em primeiríssimo lugar, com um ponto de desempate, o grande campeão de melhor estúdio da Golden Apple desse ano vai para o estúdio MAPPA. Aê! E aqui cabe uma observação... Cabe uma observação legal sobre o MAPPA, porque no Golden Apple do ano passado, o MAPPA perdeu a chance de ser campeão pela quarta vez seguida. Quinta. Foi superado pela Madhouse. Quinta. Quinta. Seria a quinta vez seguida, foi superado pela Madhouse. Aí esse ano, o MAPPA não só conquistou o título perdido, como viu a Madhouse terminar no sexto lugar. Triste. E o MAPPA... Como as mesas turn. E o MAPPA oficialmente agora, isoladamente, o estúdio que mais ganhou o Golden Apple. Caralho, velho. Sendo que eu botei ele em quinto lugar na minha opção. Isso é pra vocês que exploração de funcionários, pelo dá menos... Dá resultado. No Golden Apple deu resultado. Se mais gente tivesse votado em City, talvez... Eu votei na Kyoto Animation. Que a Kyoto, pra você ter ideia, foi votado por 5 pessoas. Enquanto que o Saisaru ficou em 4, foi votado por 7. O Cloverworks foi votado por 7. E o MAPPA foi votado por 8. E o MAPPA, ele teve menos votos em primeira posição do que os dois que ficaram abaixo dele. Pois é, eu votei no MAPPA no 5º, né, então... Ou seja, a culpa é do Ian. A escritora também botou o MAPPA em primeiro, ok? Eu pensei que você ia falar que a culpa é minha, porque eu não votei na Kyoto Animation em nenhuma posição. Mas você não viu? Só tem um anime do ano. Você tem que ver o único anime que ela lançou. Eu não vi esse Animation, né? Então não tinha como eu votar. Eu também não vi. Então, se eu tivesse visto, eu teria colocado o Kyoto Animation em primeiro e Cloverworks em primeiro. Mas como eu não assisti esse da Kyoto Animation... É verdade. Ele colocou Cloverworks e MAPPA em primeiro. Tá certo. Eu também votei no Cloverworks e MAPPA, tá? Só pra deixar claro. Sim, eu também votei no Cloverworks porque ficou muito todo bom. Eu não votei no Cloverworks. Olha aí. Poxa, Wesley. E o Cygames Pictures é que anime, hein, velho? O Cygames. Peguei Papo Hotel. Anime fez a Hotel. Claro, claro. E o Mamusume. Esqueci desse nome. E o Mamusume. É, faz sentido. Não, tá, faz sentido. Total. É porque eu não vi. Senão eu teria voltado. Vamos lá. Próxima categoria, então. Melhor continuação. Então, sua vez aí, Carlírio. Ok, vamos para mais uma categoria aqui do Golden Apple 2025. Melhor continuação dos animes do ano que passou, segundo o corpo de jurados aqui, né? Então, vou falar... Mas aqui não teve muita disputa, aqui foi uma surra unilateral, mas vamos por partes, né? Foi uma lavada aqui. Não é para falar que teve disputa do segundo e terceiro lugar, mas de resto foi surra. Mas de resto foi, foi isso mesmo. E do quinto pro sexto, né? Que é o sétimo anime que não entrou em quinto lugar no detalhe. Por um ponto só, mas tudo bem. Vambora, então. Os cinco animes mais melhor pontuados aqui foram Ganda Dan Second Season, Usuriya no Hitorigoto Second Season, Yofukashi no Uta Second Season. Eu passei spoiler. Sono Bisquedol Akoi Osurus Second Season. Ai, meu Deus. E dando a dança com o Season. Ou seja, né? Ok. Vamos lá, então. Reserva no YouTube, que foi a terceira temporada. Aí, não podia. Não, reserva no YouTube, porque ficou um ponto abaixo do Sono Biscuit Doll. Não, é uma piada, é uma piada. Eu sei que é uma piada, Baduntz, né? Então, enfim. É que faltou sozinho, que eu assisti o Golden Apple do ano passado, que eu não participei, e o Abelhas colocou uns sons de fundo meio estranhos, assim, e tal. Ano passado foi. Vamos lá. Eu não lembro de nada. Exatamente. Sim, pronto, isso aí. Mas é o som do Discord. Terceiro lugar, então, com 7 votantes, aí um total de 75 pontos, ficou a segunda temporada de Shangri-La Frontier. No segundo lugar, com 8 votantes e 83 pontos, segunda temporada de Dandadan. No primeiro lugar, com inapeláveis 128 pontos entre 9 votantes, sendo que desses 9, 7 colocaram em primeiro, a segunda temporada de Kusuriya no Hitorigoto. Olha isso aí! Uma lavada! Mal. Assim, mal ganhando aí. Uma lavada incomensurável. Está se desenhando uma disputa forte entre Apocalipse Hotel e Kusuriya. Já estou pois dizendo. É, né, velho? Tá problemático isso aí. Vamos para a próxima categoria. Rafaela, melhor coadjuvante. Pausando o joguinho aqui. Coadjuvante! Meu Deus, as piores categorias é as de personagem, porque o pessoal não bota a porra do anime, né? Bota só o nome do personagem. Não, mas aqui tem. Eu sei, eu tô comentando só. Gente, bota o nome do anime, por favor. Eu agradeço. Foi o Vilas que fez a planilha, eu tô pedindo pra ajudar ele, inclusive, né, porque eu não vi o final. Vamos lá. Então, tem 5 separadinho, beleza, porque todos eles têm uma diferença. É muito baixa, velho. O primeiro lugar é o único que ficou muito longe, se bem que o primeiro e o segundo já tem segundo, uma... o primeiro e o segundo tá ok. Do terceiro pra frente é que ele ficou muito baixo. Mas, certo, vou comentar agora lá. Tem duas pessoas do mesmo anime, então vou falar os dois agora, né? Então, de Kusuriya no Hikorigoto, a gente tem a Shisui, ou Lolan, né? Pra quem gosta. E tem o Lacan, os dois personagens, né? Que apareceram nessa nova temporada, dos dois novos. De Anishiri, nós temos o Gordon Philippa. Grande personagem. De Apocalipse Hotel, nós temos Ponko, ou é a Ponko ou é o Ponko? É a Ponko. E de Takopino Genzai, temos Kirarazaka Marina. Que pra mim é não. Protagonista, mas... Nossa, fazer o quê? Eu vou ser sincero, eu sou um verme, né? Eu sou um verme, eu falei que a Rafaela falou o nome do personagem de Anishile, o Godo Philippa. Daí eu falei, grande personagem, mas eu não votei nele, porque eu sou um verme. Eu escolhi outros dois de Anishile aqui, não escolhi ele. Acontece. Essa quinta, pra mim, é protagonista, mas vai saber. Teve duas pessoas que votaram nela, né? Então, eu não sei. Eu não vi o anime, não tenho como julgar. Mas... Não, o anime, não tenho como jogar. Top 3! Vamos dar agora os nossos parabéns para dois personagens do mesmo anime de novo! E aí, Kusuriya raptou dois lugares no pódio, o segundo e o terceiro, com a Shisui em segundo lugar e o Lacan em terceiro lugar. Pois é. E primeiro passada. Lugar... Em primeiro lugar, nós temos ainda uma disputa da Poco com Apocalipse Hotel. E aí? Poco-chan especial. A Poco-chan é uma grande personagem. Uma grande muito personagem. Espetacular. Pô, Apocalipse Hotel realmente vai brigar. Viu? A história da Poco-chan é um Kama Feige, Rafa. Olha aí, então vale a pena, viu? É mesmo, não é força de expressão, não. É de verdade. Ah, eu acredito, não tô dizendo, é porque eu não vi o anime, né, mas se o Avilás tá dizendo mas, que é, mas você vai começar odiando ela. Aham. Mas eu acho que ela vai odiar, não vou contar, mas ela vai odiar uma personagem lá que, enfim. No final vai melhorar. Eu vou acreditar em você. Acho que ela vai odiar a filhinha. Eu não gosto de muito da ideia. Ai. Senhor. Mas vai vamos lá, certo, protagonista. Wesley, melhor protagonista. Wesley Snipes. Vamos lá. Ah, Wesley. É o Ian. Ei, tem que bagunça. O Evilás diz, sou eu, depois sou eu. O banco que vai pegar a outra categoria depois que a gente vai ser o Evilás. Então tá tudo ok. Aí sim, tá certo. Então sou eu, galera. Então vamos lá. É protagonista, né? Protagonista. Para a categoria de protagonista, vamos, como de praxe, 5 primeiros colocados sem ordem, nós temos Yachiyo, de Apocalipse Hotel, Anne Shirley, maravilhosa, Mau Mau, de Kusuriya no Hitorigoto Second maravilhosa. Season, maravilhosa, Takopi, de Takopi no Genzai, não vi. Ah, é por isso que eles colocaram o Takopi em primeiro, mas não botaram a menina no... É, estranho. Ainda não, assim. Não, mas... O quê? Não entendi. Não, aparentemente o pessoal acha que só pode ser um primeiro... Ou só pode ser um protagonista. Não. Eles acham que a outra menina é protagonista. É porque tem três protagonistas nesse anime. Ah, tá. Tá, saquei. Pra mim, né? Pra maioria são dois protagonistas. E um extra. É. A Gacha. Tá, deixa eu pensar. E o outro do top 5 é o Hizutome Sanraku Rakurou de Shangri-La Frontier Kusoge Hunter Kamige Idomanto Sun Second Season. Faltou um. E teve empate no quinto lugar, faltou só falar um personagem. Ah, teve empate. Então o empate aqui do... Monica Everett, de Silent Witch, Chinmoku no Majo no Kakushigoto. Minha bruxinha favorita do ano. E agora, o nosso top 3. Em terceiro lugar, nós temos... Ele, ela, elo, não sei, de Shangri-La Frontier, Kusoge Hunter, Kamige ni Itomanto su, Second Season, Hizutome Sanraku Rakurou. Palmas pra ele, não sei quem é. Ele, fica tranquilo, ele. É o cara de ele é o Kusoge Hunter. O Kusoge Hunter. Então ele que é o Kusoge Hunter. Em segundo lugar, temos ela, que é maravilhosa. Yachiyo, de Apocalipse Hotel, nossa dorminhoca favorita. Poxa, dorminhoca, ela trabalha feito uma condenada. Ih, coração de robô! Lugar ficou ela! Mau, de Kusuriya no Hitorigoto, Second Season! Que trabalho igual uma condenada! Mau! Que também foge do... Também foge do trabalho, né? Igual uma condenada. Olha, eu diria que a foto que o Caleiro colocou tem relação com o Dandadan. Dandadan! Entenderão. Eu não tô vendo a foto, então não tenho como saber. Okay. Vamos lá, categoria. Não entendi a ligação. Entendedores entenderão. Ah, então tá. Então ele não é o entendedor. Então, Carlírio, lhe falta entendimento, Carlírio. É só pensar no que ela tá segurando, Carlírio. Oh, meu Deus do céu! Porra! Tá bom, ok. A gente okay. falou disso várias vezes hoje, quando falou do Dadaé. Tá certo, tá certo. Não, tá ok. Vamos lá. Entendi. Vamos à próxima categoria, melhor filme. É, então, melhor filme, né? É uma categoria sempre meio complicada, porque a gente vê filme, né? De anime. Eu só assisti. Não, né? Eu também só assisti um. Mas vamos lá, né? Vamos aqui. Os filmes, inclusive, que ficaram nos cinco primeiros lugares foram os filmes que foram assistidos por mais de uma pessoa, né? Só tem, não, né? Ó, teve um que foi assistido por mais de uma pessoa que ficou mais pra baixo. Mas vamos lá. Olha aí. Então, ficou assim separado. É, Versalhes no Bara, filme aí de Rosa de Versalhes, saiu na Netflix. E não, né? Vi. É, Kimetsu no Yaiba, Movie 1, Mugen Jōrin, Akaza Sairai, que é o primeiro filme da última temporada que vai ser só filme. Ixi! É, tá, três filmes aí, loucura. Putz, é, que merda. Um filme que eu baixei, mas eu não vi. Kokun Arunatsu no Shoujo Tachiyori. Muito bom. Chainsaw Man Movie Resident e Hyakuemu, né? Ou 100 metros, né? E os três. Nossa, verdade. Com Kimetsu no Yaiba Movie 1, Mugen Jōrin, Akaza Sairai, que apesar de ter ido, de ter saído no cinema, não ficou mais acima. Em segundo lugar, ficou Hyakuemu, 100 metros. Grande filme, saiu no dia 31 de dezembro do ano passado, inclusive. Grande filme. E, em primeiro lugar, Chainsaw Man Movie Resident aí. Ganhando. Detalhe que foi outra surra. Aê, Chainsaw Man. Esse filme ficou muito. Tem até o dancinha, ficou muito sucesso. É, muito sucesso e tal. Mas é um bom filme, assim. É um excelente filme. Também. Não vi. Eu não sou maior fã de Chainsaw Man, mas eu gostei muito do filme. O problema desse filme, Rafa, é que se você quiser continuar vendo esse Chainsaw Man, você vai ter que ver ele. Ah, é foda, né? Porque a próxima temporada já considera que ele aconteceu. Então... Puta que pariu. Tá, eu vou ter que assistir em algum momento, porque senão eu não consigo ver a próxima temporada. É muito bom ver esse filme. Bem cal, né? Então fica meio complicado. Assim, vamos destacar pra esse filme, que é... Ah, foda que eu não posso falar, porque agora a Rafa vai pegar spoiler, então deixa pra lá. Não, eu posso ouvir o spoiler, não tem problema não, mas é foda. É que é um spoiler muito forte pra quem não viu o filme, então vamos deixar pra lá. Ah, mas a menina morre? Deve ser uma coisa assim, né? Deve ser, quem sabe. Uh-huh. Mas enfim, depois eu falo. Eu vi a dancinha. Não que fosse fazer diferença, mas eu esqueci completamente de Hyakuemu. Eu assisti ele esse ano, achei que era desse ano. Eu teria votado nele também, se eu lembrasse. Eu também achei que era desse ano, depois que eu fui ver que era do ano passado. Puta, tudo bem, não ia fazer diferença o meu voto. Não ia, triste. Mas o ia, meu também não fez diferença alguma. Só eu vi o meu filme e é nóis. É isso aí. É. Alguém viu o Versalhes no Bar além de mim? O Toninho. Eu não vi. Tava na lista, na verdade. Ah, sim. Quem viu foi o Toninho. Foi só eu e ele. Foi. Só ele. Eu tava na minha lista, mas acabei não vendo no final. Teve um monte de filme que tava na minha lista que eu não vi no final. Então... E, caiu alguém, aí, caiu alguém. Alguém caiu? Aqui tá normal. Escutei barulho de cair. O Wesley caiu e voltou. Tá. Então, falando no Wesley, agora é a vez do Wesley. Wesley, eu vou só te pedir... Vou te pedir um favor sobre essa categoria. Não fale a quantidade de pessoas que votou, tá? Por quê? Por quê? Por que disso? Tem uma curiosidade aqui sobre essa categoria de melhor encerramento. Essa foi a única categoria que quem ganhou o primeiro lugar não foi o anime mais votado da categoria. Então por isso não fale a quantidade de votos. Pode é o nome dos animes então. E pra não falar que foi extremamente disputada. Foi extremamente disputada essa categoria. Certo, então vamos lá, né? Dandadan, segunda temporada. Kuroshitsuji Midori no Mahouren. Shangri-La Frontier, Kusuge Hunter, Kamigeni, Idoman Tosu, Second Season, segundo encerramento. City The Animation, primeiro encerramento. E Sonobisukedo Akoi o Suru, Season 2. E em terceiro lugar ficou com ele, para a alegria dos fãs de animes e jogos. Shangri-La Frontier, com seu segundo encerramento. Terceiro lugar. Uhum. Em segundo lugar, Dandadan Second Season. Uhum. E em primeiro lugar, City The Animation, o seu primeiro encerramento. Só tem um, né? Ah, não, tem dois, né? Mas vale... Essa categoria, essa teoria tem em primeiro destaque. City teve menos votos, mas isso foi super determinante, porque quem ficou em terceiro lugar, o Shangri-La, teve 5 votos. Quem ficou em quarto lugar, que foi o Kurosuji, teve 4 votos. E o Shangri-La só ficou na frente porque teve mais gente que votou. Porque tava com a mesma pontuação, só que ele ganhou um ponto extra. Dan ficou em segundo lugar tendo 5 votos, que é um voto a mais do que City. E ele ganhou o ponto extra e aí empatou com o City. Olha a loucura. Foda, uma loucura. E aí City Deus. Ganhou porque o City ficou com, tinha mais pessoas que colocaram ele em primeiro lugar. Então... Os que eu votei só lanterninha, não ganhou nada. Os que eu votei lá embaixo. Então, eu votei dois, tô de boa. Então essa aqui, sem dúvida, foi a categoria mais disputada do Golden Apple desse ano. Assim. É, teve 2 desempates da mesma categoria. Você tem ideia. É verdade. Tenso, filho. Animation, gosto demais. Gosto demais de dois. Você votou também nele, tá? Tava falando. Então vamos lá, vamos agora pra melhor abertura. Então, melhor abertura falada pela Rafa. Opa, deixa eu passar o joguinho. Vamos lá. Abertura. Deixa eu ver. Não, então os 5 estão separadinhos. Beleza. Aqui, vamos lá. Melhor abertura. Vamos começar com o A que eu votei em primeiro lugar, que foi Time Hero X. Que eu gosto muito da abertura. Mais uma vez, Apocalipse Hotel aqui no top. Aí temos também a... primeira abertura de Witch Watch. Temos também a temporada... meu Deus do céu, rapaz. A segunda abertura de Shangri-La Frontier. E temos também a primeira abertura de Kusuriya no Hitorigoto. Então vamos lá, atenção. Em terceiro lugar, Apocalipse Hotel. Em segundo lugar, Tube Hero X! Aê! E em primeiro lugar, um que eu não votei! Shangri-La Frontier! Pior que eu gosto muito da ópera de Shangri-La Frontier, porque a música é catchy. Mas a ópera em si eu não acho tanta grande coisa. Eu muita música, mas também acho. É uma boa abertura. Mas sim, mas em comparação com as que eu votei, eu não concordo. É que teve muita abertura boa esse ano, né? Uhum. Teve, realmente teve. O mais engraçado... Hã? Não, pra eu pensava que o Itiot ia ganhar de lavada, mas... Então... As 3 pessoas que votaram em Witch Watch, que foi eu, você e o Carlírio, nós 3 botamos em primeiro. Triste que a gente não conseguiu subir ela mais. Eu esqueci, eu teria votado nessa. Eu nem vi o Witch Watch, mas a abertura eu vi, é muito boa. Mas eu esqueci. Se o Luke tivesse, ele também teria votado em Witch Watch. Ele teria também votado, pois é. E olha que eu, a Rafa e o Luke não gostamos de Witch Watch. Não, a gente só votou pela abertura mesmo. Tube Hero, eu não terminei Tube Hero, mas eu votei porque eu gosto da abertura. Tem que ver, e eu assisti a abertura de Apocalipse Hotel, tanto que tá no meu top, tá. Ah, não. Desculpa. Errei. Mas eu assisti. Eu lembro de ter assistido. Bonitinha, que a Yatil dançando lá. Sim. Pois é, eu lembro que eu dei uma boa nota quando eu botei na planilha. Não tá no meu top, porque realmente teve muita abertura boa que eu achei que ficou melhor. Mas é isto. Shangri-La! Deixa eu só colocar aqui, né, a abertura, que eu não tinha mostrado, mas tá aí. Shangri-La. Então, vamos agora pra próxima categoria de trilha sonora, que vai falar. A categoria de trilha sonora é o. Eu acho que eu pulei o Carlírio. Mas o Carlírio não se falou. Acho que eu pulei o Carlírio. Então é o Carlírio agora. Carlírio, ele okay. Foi pulado, você não foi pulado? Pergunta. Então, Carlírio não avisou também, né? Então. Desculpa aí. Eu achava que você tinha anotado qualquer coisa, Odem, mas tudo bem. Vamos lá, então. Ah, anotei. Enfim. Eu tô com um monte de coisa aberta aqui. Eu anotei exatamente a ordem. Não confie. Vamos lá, então, para a categoria de melhor trilha sonora, segundo o corpo de jurados do Golden Apple 2025. Aqui, do quarto ao primeiro lugar, tivemos uma boa disputa. O quinto lugar ficou um pouquinho para trás, mas não muita coisa. Mas vamos pro pato, né? Melhor trilha sonora. Os cinco animes mais pontuados foram City of Animation, Usuriya no Hitori Gold Second Season, Apocalypse Hotel, Shangri-La Front Second Season e Dandadan Second Season. Vamos lá. Em terceiro lugar, com 6 votantes e 65 pontos, ficou Apocalypse Hotel. A medalha de prata coube para 6 votantes e a 67 pontos, City de Animation. Uhul! E o primeiríssimo lugar de trilha sonora, com 7 votantes e 76 pontos, Dandadan Second Season. A melhor trilha sonora do Golden Apple 2025. Com as suas músicas clássicas sem direito autoral. Processo. Com a sua referência a uma banda existente sem ter pedido direito autoral também. Exatamente! Nossa, mas a música é muito boa. Excelente, gosto demais. A banda gostou depois, né? Então, tá de boa. Eu fico feliz que a banda tenha gostado. Que eu vou levar o processinho. Exato. Ranty Soul, grande música. Enfim. Ranty Soul. Vamos agora para o voto do Ian para a próxima categoria. Então, Ian vai... Vamos. Agora, desenvolvimento de personagem. Vamos lá para o nosso desenvolvimento de personagem. Deixa eu ver se são só 5 ou 6. São só 5, que é pro Carlyle não chamar minha atenção de novo. Ai, ai. Vamos lá. Os 5 primeiros colocados sem ordem para melhor desenvolvimento de personagem em 2025 foram: Takopi no Genzai, Chi Chikyu no Undo ni Tsuite, Apocalypse Hotel, Kusturiya no Hitori Goto Second Season e Medalist. Aê, aê, aê. Cinco primeiros colocados. Medalist, e agora, que até agora apareceu uma vez. O nosso pódio. Em terceiro lugar para melhor desenvolvimento de personagens, com 55 pontos, temos ele, Apocalypse Hotel! Olha aí! Ele! Em segundo lugar, somando 79 pontos, Chi Chikyu no Undo ni Tsuite! Aê, que bom! Que bom que Orbe foi lembrado. Pois é, eu fico muito feliz. Pô, votei nele, né? Que é importante. Porque basicamente o anime é sobre desenvolvimento de personagem, né? É minha expectativa. Ai, ai. Em primeiro lugar, ganhando de lavada com 21 pontos na frente do segundo colocado. 21 pontos. Por um momento achei que eu não sabia matemática. É 21 pontos na frente do segundo colocado, nós temos ele! Kusuriya no Hitori Goto Second Season! Mais uma pra Mau Mau! É isso aí! Mau Mau! Já levou! Embora pra mim, quem leva o desenvolvimento de personagem nessa temporada é a Shinsui. Não, com certeza. É verdade. Lolan perfeita, maravilhosa. É, a Mau Mau ela foi sequestrada, né? Ela não teve muita opção. A Mau Mau não desenvolveu muito, ela só foi sequestrada mesmo. Ah, pra variar, né? É, pois é. A Mau Mau essa temporada foi sequestrada e pegou em sapo. Exatamente, eu ia falar de sapo. O movimento dela foi pegar em sapo, meu Deus. Tem que lembrar do sapo. O desenvolvimento dela... É, uma coisa que provavelmente ela nunca tinha feito até então, Nath. É verdade, é, com certeza ela nunca tinha pegado um sapo. Talvez tenha sido um grande desenvolvimento para o sapo que ela pegou. É verdade. Ah, o sapo com certeza se desenvolveu. Exatamente, durante o toque da bola. Então, também. É, ele se envolveu tanto durante o toque da Mamamoo que foi perigoso. Teve um momento que eu tava muito puto com o sapo, inclusive. Não, eu tava muito puto com o sapo, tanto que eu parei de shippar os dois porque eu não consegui, né? Eu nunca shippei. O sapo não! O sapo não! Mas enfim. É isso. Parabéns pro Suriá. Parabéns pro Suriá. Suriá. Vamos agora para a categoria de melhor animação. E nesta categoria... Deixa eu falar algumas estatísticas aqui, né? Já faz o tempo que a gente fala. Então, estatistiquei. Passei ali pela parte de filmes. Esqueci de falar que o... além de ser o filme que ganhou, né? O Chainsaw Man foi o filme que também mais apareceu em outras categorias, né? Então... Só pra dizer aí que teve bastante. Geralmente parece que o pessoal deixa de. Às vezes esquece de botar filme em outras categorias, mas esse pessoal lembrou bastante. Então, mas fica aí esse detalhe. E também, animes mais citados em categorias. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Anime. Cadê? Então. Queria dizer que Kusuriya no Hitorigoto, talvez antecipando aí. Várias coisas. E Apocalipse Hotel foram os animes mais citados. Na verdade, não. Erro meu. Foram animes que foram muito citados nas categorias. Mas o anime mais citado em categorias foi Dandadan. Dandadan foi citado em 16 categorias. Literalmente todas as possíveis. Porque as outras três eram filme, anime curto e estúdio. Então, em todas as categorias, Dandadan tava lá. Ave Maria. Olha aí. Ganhou? Não ganhou, mas tá não lá. Ganhou, mas tá lá, as pessoas viram. Ou seja, ele pra começar, ele tá nos quatro gêneros que a gente botou. Caralho, velho. Faz sentido, Du. Mas pior que ele tá mesmo nos quatro gêneros. Ele tá, fui verificar se eu tava errado. Muito certo. Não, mas é porque realmente tem todos os quatro gêneros na série, então tá exatamente. Certo. Exatamente. Mas vamos lá, voltando aqui então, melhor animação, os que ficaram entre os cinco primeiros foram Seed Animation, Apocalipse Hotel, Chainsaw Man, Rezerhen, Shangri-La Frontier e Dandadan. Olha só. Quem ficou em terceiro lugar, que foi nada mais nada menos que Shangri-La Frontier, segunda temporada. E... É um anime que tem muitas variações de animação, mas tá lá. Em segundo lugar, Dandadan. Os movimentos de câmera. E em primeiro lugar, eu vou te falar, podia ser qualquer um dos outros três, porque os outros três também são muito bons de animação. Um é literalmente um filme, que geralmente são bem animados, do mapa, inclusive, do estúdio. Exatamente. Mas quem ficou em primeiro não foi. Quem ficou em primeiro não foi Chainsaw Man. Foi Seed Animation. Que ele não só foi primeiro, como ele teve 6 votos e todos os que votaram votaram ele como a primeira posição dessa categoria. Por causa que é a animação primordial, velho. Exatamente. Seed Animation é outro nível. É outro isso nível de animação. Isso aqui se chama pontuação, pontuação perfeita aí. Eu não me engano, nenhuma categoria teve pontuação perfeita, não só teve, essa. Não teve, não teve. Kyoto The Animation aí, no seu tendo máximo. Tendo Kyoto The Animation, né? É isso aí, Kyoto The Animation espetacular. Então, vamos botar aqui a imagenzinha, que antes que o Calilio bate em mim. Então, Seed Animation, espetacular, hein? Anime do mesmo, que vem de um mangá do mesmo criador de Nichijou. Fica aí também a lembrança. A dica. Enfim, vamos pro próximo. Próxima categoria, melhor arte. Arte. Então, vamos lá, começando pelo Wesley. Então, vamos lá pra categoria de arte, os 5 primeiros colocados. E vamos lá, né, com City The Animation, Apocalypse Hotel, Takopi no Genzai, Dandadan Second Season, e Chainsaw Man, Rezerhen, o filme. E em terceiro lugar, na categoria de arte, vai para Takopi no Genzai. Aê, um anime que eu concordo. Ganhou, é lindíssimo. É um bom anime. Eu não gosto do anime, mas é muito bonito. É muito lindo. A arte é espetacular. Eu particularmente tenho raiva desse anime, mas eu votei nele. Meu Deus, eu tenho raiva desse anime. E em segundo lugar, aquele que no meu coração, eu não coloquei, mas no meu coração, a arte é maravilhosa. No meu coração, mais uma vez. No meu coração, o Wesley esqueceu de novo. No meu coração, primeiro, mas eu não votei nele. Os mesmos criadores de Amor Não Paga Contas. É isso aí, cara. Exatamente. Mas e em primeiríssimo lugar, aquele que tem a melhor animação, que continua também com a melhor arte, que é City The Animation. Aê! City Animation! Eu não votei nele em primeiro, mas votei. É, exatamente. Só porque só você não votei primeiro, inclusive. Porque no caso da arte, ela é muito mais simples, né? Eu entendo, então, eu entendo. Eu entendo. A animação é uma coisa, a arte eu considero outra, né, separado. Eu entendo, Eu votei primeiro, mas eu acho ele particularmente especial. Mas o Apocalipse Hotel, que o Wesley não votou, votei primeiro também. É pior que o episódio 11 de Apocalipse Hotel é arte pura, enfim. O pior que episódio. Que eu votei, que eu achei que era arte, foi a grande piada interna de Silent Witch, né, que a gente ficava falando, meu Deus. Mas é bonito. É bonito. É porque eu não voto em nenhum que eu não terminei, mas é bonito mesmo. Uhum. Sim, não, mas é porque a gente tinha uma grande piada interna que o estúdio tava botando dinheiro demais num anime tão simples. E realmente é, pô. E botou dinheiro, viu? Injetaram botou dinheiro muito no anime. Dinheiro. Rapaz! É do verdade, primeiro ao último episódio, o anime é lindo de se ver, pô. A vida, viu? Eu só queria falar uma coisa que... My Melody Kurome não está em lugar nenhum, mas esse foi no meu coração mesmo, porque eu amo stop motion. Enfim. Não tá, aí eu não você amo colocou. Você colocou, ele eu tá coloquei. Em 21º lugar. O que eu coloquei? O único, né, filho? O único, mas tudo bom. Se tipo, não dá certo. Mas, enfim, vamos para, então, a categoria de melhor enredo. Então, melhor enredo, quem vai comentar agora é a Rafaela. Opa, pausar o joguinho. Melhor enredo. Categoria crucial. É. Vamos lá. Ah, tá, sim. Todos o top 5 tá certinho. Não tem nenhum empate. Vamos nós. Então, os 5 melhores animes... Ou, 5 melhores... É, tá certo. 5 melhores com os melhores enredos dos animes. Vamos começar com o Apocalipse Hotel, que já foi citado em demais outras... categorias, junto com o Kosuri, que também tá aqui, né? Meu Deus. É, e aí a gente tem o Takopi no Genzai, temos Chikyu no Undonotsuke, e a primeira vez que aparece da porra toda aqui, que é o Hikaru Gashindana. Lindo! Finalmente. Aí, vamos lá. Top 3! Terceiro lugar... Apocalipse Hotel! Argumento original do Shigeru Murakoshi. Que o Evilás botou essa observação aqui. Eu, tá bom, sim. Né? Tô lendo. Em segundo lugar! Ai, estou tão feliz que esse pegou o segundo lugar! Shikyu no Undonotsuite! Eu votei nele! Estou muito feliz! E em primeiríssimo lugar, onde melhor enredo vai para a Kusuriya no Hitori Goto Second Season. Mais uma vez! Kusuriya! Kusuriya! Mal! Que besteira. Eu fiquei muito feliz de estar aqui no pódio. Um dos animes que as pessoas não viram. Mentira, ele tem muitos votos. Ele tem 6 votos. Então teve pelo menos uma boa parte da galera que viu. Ai, ai. É que botei ele primeiro. As pessoas que votaram, quase todas, viram juntos. É verdade, né? Detalhe importante. É detalhe. A gente vem em cópia, gente. Meu Deus. Oh, meu Deus. Mas não tinha. Eu não vi normal, mas eu teria votado também. Eu não terminei a segunda temporada. Tem pessoas da Cal que não votaram nele. Sacanagem aí, não sei quem foi. Depois vou correr atrás aqui o olho pra ver quem foi. Eu votaria, tá? Enfim, vamos lá. Eu não tô nem falando de Kusuriya, Kusuriya também. Mas, enfim. Vamos lá, então vamos. É, inclusive, os dois primeiros animes são animes de Cal, né, Rafa? Nossa, que delícia, velho. Eu nem me toquei. Olha aí. Olha aí. Enfim. Vocês não ficam assistindo os animes junto com a gente na cal e fica perdendo os top anime do ano, tá vendo? Exatamente. Vou ler errado isso aí. Vamos então para a categoria que tem menos animes de todas as categorias. Então, Wesley, por favor, anime curto. Vamos lá, anime curto do ano, uma categoria que eu gosto muito, mas que eu não vi quase nada. Só tem primeiro e segundo lugar, tá nessa categoria? Só tem primeiro e segundo lugar. Teve um empate aqui em três animes. Sim? Deixa quieto, eu ia falar um negócio que eu vou colocar aqui. A gente tem só tem primeiro e segundo lugar. Só tem primeiro e segundo lugar, então vamos lá, né? Vou falar só dos animes de ordem misturada aqui, primeiro e segundo lugar. Fala o 7, que ele... Fala todos. Vamos dizer que eu estou inventando o nome de anime, né? Porque tem nome de anime aqui que eu nem sabia que existia, mas vamos lá, eu né? Eu também não, eu tô descobrindo agora junto com você, Wesley. Vamos lá. The Lenticulars, não faço ideia. Nichi Konoichi to Nazeka Usei Hajime Mashita. E para os fãs de Fullmetal, Hyakusho Kizoku, terceira temporada, que é da autora de Fullmetal, lá da vaquinha. Eu tinha esquecido que era o anime da vaquinha, é verdade. Sim. Não lembrava, não. Ginga Tokyo Milk Subway, um anime sobre metrô. Sobre anime sobre metrô espacial. E que ele é dublado em português e está disponível gratuitamente no YouTube. Lindo, lindo. Certo. My Melody Kurome para os fãs da Sanrio. Licorice Recoil Friends Are Thieves of Time. Provavelmente algum spin-off. Deve ser um spin-off. E Sekai Quartet 3. Então vamos lá pro top 2, né? Os três animes que ficaram em segundo lugar, que foi um empate técnico. Que foi o Ginga Tokyo Milk Subway, que foi um anime que foi Vilás e assistiu. My Melody Kurome, que foi um anime que eu assisti. Eu passei o link para as pessoas não foram atrás. Eu assisti um episódio e pensei, não. Aí eu não. Que foi o anime que o Thales assistiu. E o anime que as pessoas mais viram foi o Isekai Quartet, terceira temporada. Com muitos pontos na frente. É isso. Eu quero ver uma informação aqui. Quem sabe faz ao vivo, a gente vai descobrir aqui agora. Porque eu acho que CK Quartê já ganhou mais de uma vez essa categoria. Vamos ver aqui. Golden Apple. Isso aqui é Quartê, que nem é mais Quartê, agora é mais de 10, né? Ele diz que são 6, né, principais, né? Agora são 6? Ah, tá. Adicionaram. Na abertura, pelo menos, é isso que fala, né? Então. Ah, então são 6. Da última vez que eu vi era 5. Foi a segunda temporada. A terceira temporada eu não vi. Tem um lá que eu não sei. Eu sei que um é o Tatarino Yusha e o outro eu não sei. Não. Esse aqui é a quarta e perdeu. Ficou em segundo lugar em 2020. E em 2020... quando foi esse quarta e 2? Em 2021, vamos ver em 2021 se ele ficou. Se amargou a derrota duas vezes seguidas. Vai ser a primeira vitória, quer ver? Ele perdeu também. Essa é a primeira vitória. Primeira vitória do Quartet. É que eu me lembrava que o pessoal tinha votado ele várias vezes. Vou lembrar que em 2020 o anime culto do ano foi meu queridinho Olympia Kaikos. Né? 2020, que é muito bom. Olympia Kaikos. E o 2021 foi o meu preferido também. Meu preferido, que foi o Digimits Girl. Mas enfim, vamos lá. Vamos agora para a última categoria. Deixa eu botar aqui anime culto, pessoal, ver aqui se é Kai Quartê. E vamos lá, última categoria, anime do ano. E o Ian está aqui especialmente para falar dessa categoria, Ian. Eita, que eu tô aqui por isso. Olha aí, Ian. Eu sabia. E depois, Ian, depois o quê? Então vamos. Eu vou explicar logo. Então explica logo. Não. Deixa ele falar a pontuação, depois eu passo lá, porque eu que tá fazendo lá as propriedades da pontuação lá. Tá bom, vai, vai, fala aí. Fala lá, Ian. Pode então falar os 10 tá. primeiros. Fala os 10 primeiros, hein? 10 primeiros? Eita! 10 primeiros? Os 10 primeiros! Então tá. Pera, eu contei 10 células. Pera, deixa eu ver se são 10 células que eu selecionei. São. São 10 células. Selecionei 10 células. A partir desse lá, que tá então. Assinalado, a partir desse que tá assinalado, você tá certo. É a partir dali. Então isso mesmo. Então vamos lá. E o top 10 fora de ordem de melhores animes do ano de 2025. Nós temos eles: Takopi no Genzai, Chi Chikyu no Undo ni Tsuite, City the Animation, Shangri-La Frontier, Kusoge Hunter, Kamige ni Idomantosu, Second Season, Apocalypse Hotel, Silent Witch, Jinmoku no Majo no Kakushigoto, Kusuriya no Hitorigoto, Second Season, Kaoru Hana wa Rinto Saku e Dandadan, Second Season. Esses são os nossos 10 colocados. Porém, o nosso top 3 melhores animes de 2025 é, em terceiro lugar, City The Animation, com 80 pontos. Parabéns, City The Animation. Eu fico levemente feliz por esse resultado. Em segundo lugar... Eu queria. Ah, tá. Com 86 pontos, nós temos Apocalypse Hotel. Parabéns, Apocalypse Hotel. E em primeiríssimo lugar, com 6 pontos na frente do segundo colocado, ou seja, com 92 pontos, nós temos ele, que foi imbatível nesse ano do Golden Apple. Kusuriya no Hitorigoto, Second Season! Viva o mal! Anime bicampeão! 2 anos consecutivos. Mas temos um com duas temporadas, foi vitorioso em 2 anos consecutivos. Ué, temporada. E por que o Ian está aqui? Por que eu tô aqui? Luke, você tá aqui... Luke, meu Deus do céu. Ian, você tá aqui... Ele falou várias vezes o Luke, falei, pensei, Luke apareceu. Luke apareceu do nada. Não, eu tô retardado aqui. Ian, a história da pontuação é o seguinte. Eu tava fazendo preliminares da votação antes do Vilazzi soltando lá no grupo e fazendo a apuração, né, que ele tava fazendo. Aí, enquanto a pontuação da Rafaela e do Evilásio não eram somadas, quem estava sendo o anime do ano era Apocalypse Hotel, com Kusuriya em segundo, City em terceiro. Quando o Evilásio somou a da Rafaela e a dele, mudou tudo. Ficou City de Animate em primeiro, Kusuriya em segundo e Apocalypse Hotel em terceiro. Aí o Evilásio me falou no grupo: peraí, ainda vai ter a planilha do Ian, que o Ian vai me enviar ainda. Por isso que você é o responsável por esse resultado, Ian. Porque graças aos seus votos, teve mais uma virada. Aí City Animation caiu pro terceiro lugar, Apocalypse Hotel ficou no segundo e Kusuriya foi pro primeiro. Ou seja, os 3 primeiros colocados, em algum momento, ficaram em primeiro lugar, de fato. Qualquer um dos 3 poderia ter ganho. É importante destacar que essa pontuação, então, no final, ela não reflete exatamente o que a gente queria, porque foi por um voto, na verdade, que mudou tudo, né? É verdade. Porque eu coloquei Kusuriya e Apocalypse Hotel, eu coloquei ambos em primeiro lugar. Exatamente. Muito bom. É isso, gente. É a animação de ver a apuração de votação do Golden Apple. City seria meu primeiro lugar e Kusuriya o segundo, mas é isso aí mesmo. Tá ótimo, assim. É porque eu tava pensando, porra, Kusuriya não ganhou 2 anos seguidos. Mas ganhou. Mas ganhou? Ganhou. Levou 2 anos seguidos. Tá? Kusuriya não ia ganhar, não, 2 anos seguidos. Mas merecido, que essa segunda temporada. A surpresa do ano foi a Apocalypse Hotel, foi surpresa. Foi me surpreendi. Não sei que ia ter tanto. Todo mundo gostou de Apocalypse Hotel. Tivesse chegado tão longe. Mas assim, vale aí as últimas estatísticas. Então, Pra começar, é, Kusuriya tinha que ganhar, porque Kusuriya... Você lembra quantos jurados eram no cast? 11 jurados. E é, o Kusuriya não só foi o anime que, em categorias específicas, teve maior número de jurados, que foi 9, né? 3 categorias, teve 9 jurados que votaram nele. Como ele foi o único anime que todos os 11 jurados votaram pelo menos uma vez neles. Então, todo mundo lembrou de Kusuriya. É, porque ele é especial, né, Kusuriya? Então, é de certa forma uma... Eu não votei em Kusuriya nenhum, tá? Eu não votei mal nenhum, porque eu não assisti. Então, não sei de onde que veio isso. Então... Eu não votei mal, não. Então, tem 10 lugares. Não sei como é que... Okay. Tá, tem certeza. Às pode olhar, não tem mal. Às vezes você vota umas coisas e não sabe. Então pode ser. Então o Wesley não, talvez não votou. Então, mas tudo bem, ele continua em décimo, porque não tem. É, ele é o único que fica em décimo também. Então. Porque o Apocalipse Hotel, que é o segundo, ele fica em 9, porque não é de Saúl e a Rafa viram. Uhum. Revisei aqui, realmente não votei mal, tá? Não vi. Então vamos dar aí. Só no Wesley não votei mal, mas continua sendo mais votado. Mas votaria se tivesse assistido. É isso. Parabéns, Mau Mau! Então, meu lado precure está chateado, porque no Golden Apple do ano passado, pela primeira vez na história, e por sinal a única até agora, Precure ficou entre os 10 primeiros. Uma série Precure ficou entre os 10 primeiros, em sétimo lugar. Esse ano, só eu votei em Precure. Apenas eu. Eu não vi o Precure desse ano. Nem o Toninho e nem a escritora votaram no Precure desse ano. Foi muito preciso. E nem o Thales, porque o Thales assiste Precure também. Também. Ou seja, eles não gostaram da série fofinha de Wonderful Precure, que foi uma série de animais de estimação e tal. Não foi Idol Precure? Não, Idol Precure é pro ano que vem. Ah, tá. O Precure começa em fevereiro e termina em janeiro. Ah, então, tá. Se soubesse. O Precure é pro próximo Golden Apple. Mas assim. Outra coisa, um detalhe curioso é que Kusuriya no Hitori Goto, ele foi o maior campeão. Ele ganhou 6 de todos. Né? Segundo lugar ficou com Apocalipse Hotel com 4 e terceiro com Seed Animation com 3. Mas quem mais subiu ao pódio foi Apocalipse Hotel. Apocalipse pois Hotel é, 11 vezes. Subiu 11 aê, vezes viva ao pódio. Enquanto Kusuriya subiu 9 vezes. Né? Só que aí também isso faz de Apocalipse Hotel... um dos mais derrotados, né? Ele só não vai ficar atrás como mais derrotado, já que ele ganhou 4 vezes, porque Shangri La Frontier foi 7 vezes ao pódio e só ganhou 1. Putz. Então tá, né? Acontece. Fica esse detalhe aí. Mas foi lembrado, né? Importa que teve, foi lembrado aí, né? É, então os animes mais destacados foram Apocalipse Hotel, Seed Animation, Kusuriya, Dandadan e Shangri La Frontier. E acho que é isso que a gente pode falar. Então, é isso. Esse foi o Golden Apple aí de 2000. Pode falar, Carlinhos. Agora é o momento da Rafaela falar do histórico dos campeões, né? Uma tradição aqui do Golden Apple já. Tem isso, e depois ela vai falar dos próximos temas. E aí a gente vai para vamos lá, então! Golden Apple 2012. Nosso campeão foi Sakamichi no Apollo. Em 2013 foi Uchoten Kazoku. 2014 foi Mushishi Zokusho. 2015 foi One Punch Man. 2016 foi Showa Geiroku Rakugo Shiju. Uhul. 2017 foi Showa Geiroku Rakugo Shiju. Sukuroku Futabihen, que é a continuação. 2018 foi Sangatsu no Alliance Second Season. 2019 foi Beastars. 2020 foi Eizouken Ite wo Dasuka. 2021 foi Old Taxi. 2022 foi Mob Psycho 3, 100% 3, né? A cinza final. 2023 foi Finland Saga Second Season. E 2024, Kusuriya no Hitori Goto Second Season. Não. Foi primeira temporada, que o Carlinho errou. É a primeira temporada aqui. Mas é a segunda vez que o anime ganha 2 anos seguidos. Pois é. Não é não. Shohakugo ganhou 2 anos seguidos. Então, a segunda vez, eu falei isso. Ah, a segunda vez. Desculpa, eu estou azoada. Ah, foi mal. Poderia ter sido o Sangatsu? Poderia ter sido o Sangatsu, se ele não tivesse ficado só no terceiro lugar em 2017. Exato. É... Mas não rolou, né? Foi triste. Não rolou. Acho que na primeira temporada de Sangatsu. Poderia ter sido Mob, mas Mob só ganhou uma vez também. Então... Pois é, triste. Enfim. Acontece. Vamos lá, com certeza então, não poderia ser o One Punch Man, porque as outras duas temporadas do One Punch Man não valem. Exato. A desse ano tá aqui. Eu votei o One Punch Man em uma categoria. Meu Deus, você votou em quem? Eu votei. Comédia? Meu Deus. Abertura. Abertura. Na verdade, eu não me lembro se eu votei. A abertura dele é muito boa, de fato, mas eu não votei nele em abertura. Não me lembro onde foi que eu votei. Mas eu votei em Dragon Ball Daimon também em uma categoria. Meu Deus. Isso eu vi. Ele votou em Dragon Ball Daimon, realmente. Pois é, mas aqui tem muitos que tiveram outra temporada. É, Beastars teve outra temporada, tá, né? E tal, que também não teve. Não teve. Não foi pro pote da Beastars não valia esse ano. Infelizmente. É tranquilo. É, mas sim, as próximas. Próximos caches, né? Terminando o Gotenepo, agora vamos para as próximas edições do QDI Podcast. Rafaela, aproveite isso aí, a gente tá aqui até agora. Vamos lá. Pois é. Eu só tô aqui até agora porque você botou mais cedo, né? Porque já é 9h30 ainda, já passou uma hora e meia que começou o cast. Vamos lá. 16 de fevereiro de 2026, capítulo 270, momentos inesquecíveis nos animes em 2010 e 2019, tema do Carlírio Neto, que eu não sei se vou participar, porque era um tema muito genérico. Ai, minha garganta. 2 de março de 2026, genérico? Desculpa. Eu achei de genérico, mas tudo bem. Eu achei bem de boa. É, mas bem... aí eu tenho péssimas memórias de momentos inesquecíveis. Ah, né? Tá aí tudo bem. Vocês não... Todos os momentos tristes, tipo mesmo. A história da palavra não foi correta, mas tudo bem. É, não acho que genérico não era o termo certo, mas tudo bem. Tá certo, então genérico não foi o tempo certo foi eu não tenho memórias de momentos inesquecíveis de maioria dos animes, então fica meio difícil. Fala de Menma! Pois é. O título de Sekai. 2 de março de 2026, capítulo 271, animes com jogos de tabuleiro ou card games. Quase colocaram na queda do dia 18 de 2025, eu precisava ter lido o sapato. 16 de março de 2026, capítulo 272, tema ser sugerido pelo Efilance. E dia 30 de março de 2026, capítulo 73, análise final da temporada de janeiro de 2026, que acabou de começar. Aliás, a gente já vai falar do final. Essa temporada é um absurdo. Essa temporada tá um absurdo. Essa temporada realmente está muito boa. Tá um absurdo essa temporada. O Ian tá tentando aguentar até agora 25 episódios. Ou 25 animes. Né? 25 animes. Eu estou conseguindo me mantendo firme já 3 semanas seguidas. Não sei como. Eu estou com dificuldade de ver 10. Eu tô com dificuldade de ver 10. Mas é porque realmente a safra dessa temporada tá muito boa. Muito boa. Então eu chego em casa do trabalho e eu penso, cara, já mal posso esperar para ver meus animes. Pior que porque tá muito boa mesmo. A safra. Tem muitos yaois bons, tem muitos yaois de isekai. Mentira, tem 2, mas são muitos pra quem não tinha nenhum. Tem muitos isekais bons. E tem muito anime bom também. E tem muito shoujo bom. Tem muito anime bom. Tudo é bom. Tudo bom. Estou assistindo 25 animes bons. Quer dizer, 25 não. 25. Assim, estou assistindo 22, 23 animes bons e uns outros. E uns outros. E tem anime que é muito bom e consegue ser ainda melhor o anime do que o mangá. Olha aí. Eu não sei qual é, mas... Olha aí. No dia 30 de março de 2026, vocês vão saber que anime que o Evilaz está achando melhor que o mangá. Ah, não. Deve ser... Que melhor é Frieren. Frieren. É melhor que o mangá, com certeza. Mas... e o mangá é muito bom. Mas não é o anime preferido dessa temporada pra mim. O meu anime preferido dessa temporada tá sendo a terceira temporada de Oshinoko, que tá um absurdo. Absurdo aquele negócio. Inacreditável. Oshinoko é muito bom. Bom pois demais, é. Assim. Bom, eu ainda acho o Frieren melhor da temporada, mas sou eu, né? Mas eu tô assistindo a terceira temporada de Oshinoko e é isso aí. Tô atrasado um episódio aqui. Não, os dois estão disputando ali. E tem Ikoku Nick, que também é muito bom. Ikoku Nick, eu nem comecei ainda. Eu só não vou falar que Frieren é o melhor da temporada, porque esse arco de Frieren não é meu preferido. O próximo arco de Frieren, eu vou falar que Frieren é o melhor da temporada. Meu Deus. Mas essa temporada agora, tem muito anime bom. Desde agora, você então. Tá convidado pro próximo Kyodai, tá? Tá, aí se você Oi? Quiser participar, comunica com a gente. Momentos inesquecíveis. Próximo Kyodai, se você quiser participar. Ah, momentos inesquecíveis. Já sei até do que eu vou falar. Olha aí. Ah, não, pera, até 2019, então não dá pra falar do que eu quero falar, mas eu vou pensar em outra coisa, então pode deixar. Como é? Beleza. Não tem mais edição, tem edição? Tem, 2010 a 2019. Ah, é, eu nem vi essa parte. Meu Deus, porra! É o título do sistema. Eu ia escolher do Beck de novo, ainda bem que eu não escolhi. Eu escolhi um anime de 2011. Sakamichi no Apollo. Você escolheu Sakamichi no Apollo. Já vai revelar assim. Ai, eu já sei. Pera, dá pra eu falar? Deixa eu ver, porque eu acho que eu já sei até do que eu vou falar. Deixa eu ver se entra. Então... Se tá dentro desse... Período de tempo, né? Desse período de tempo. Não, não tá, droga. Tá, eu pensei outra coisa. Triste. Foi então, vamos lá. Considerações finais. Então, vamos começar pelo nosso convidado, Ian. Ian, o que você achou de participar do cast e destruir os sonhos do Avilásio de ver Sinto de Mês em primeiro lugar? Tudo bem, Vilazo. Haverão outros momentos. Siren Animation é o primeiro lugar no seu coração e é isso que importa. E no do Wesley também. Olha só, de duas pessoas. Siren Animation é o primeiro lugar no coração de duas pessoas. Olha só. Que bom. Considerando que Siren Animation foi esse que foi o único anime da Kyoto Animation? Foi. Considerando que o único anime da Kyoto Animation ganhou terceiro lugar. No Golden Apple, olha só. Ela devia estar honrada. Meu Deus. E que por um breve momento esteve primeiro. Olha os três primeiros são muito bons, assim. Então, tô de boa. São muito bons. Mas é isso, mais um ano aí participando do Golden Apple. Não sei há quantos anos eu participo do Golden Apple, mas sempre um prazer inenarrável dar minha opinião sobre animes. E no Golden Apple, mas é isso aí. Valeu também pelo convite do Golden Apple e do podcast. E tamo aí pra próxima vez também. Opa. Então, bem-vindo, Ian. Eu achei engraçado que eu fui mandar mensagem pra você no privado da planilha desse ano. E eu pensei que eu já tinha mandado, porque tinha uma planilha acima. Porque a última mensagem que eu te mandei no privado era da planilha de 2021. Oh! 2021! Não era nem 24, mas 20? Pois é. Então já sabemos que eu estou aí desde pelo menos 2021 participando do Golden Apple. Ah, exatamente. Acho que às vezes eu mandei pelo WhatsApp. Porque eu sei que você participou em outros anos. Mas vamos lá, então. Rafaela, por favor, suas considerações. Faz tanto tempo que eu não participo dessa parte que eu já não sei meio que o que dizer. Se vacinem, tomem cuidado, né, com as doenças aí da época. Cuidado com o rotavírus, essas coisas, isso é importante. Se beber, não dirijo. Também importante essa parte. Agora vocês conseguem tirar a carteira de motorista sem precisar pagar R$300, né? Porque agora dá para fazer o curso online. Recomendo bastante. Né? Pois é. Obrigada por terem assistido esse episódio do Nossa, meu Deus, Rafaela! Kyodai Podcast. Kyodai, eu já ia dizer minha opinião do Shibu, não tem nada a ver. Só aparece lá. Kyodai Podcast. Ah, do Kyodai Podcast. Obrigada. Não deixou a gente chamar o podcast de Natcast. Não. Ei, eu não foi que eu bloqueei vocês. Você que não deixou o Luke chamar o podcast de Nightcast. Não. O Luke dizendo que o Nightcast é foda. Ah, e é isso aí. Tá. Eu não sei mais o que dizer. Wesley, suas considerações sociais. É isso aí, gente. Muito bom, Golden Apple. Tô muito feliz que Apocalipse Hotel ficou em muitas posições. Realmente não esperava. E foi uma surpresa também, porque eu assisti esse anime de última hora. Quando eu fui fazer os tops, eu falei, nossa, realmente Apocalipse até eu entrei em muita coisa. Fiquei feliz. E é isso, né? Mal, maravilhosa. E até o próximo podcast aí, gente. Uhum. Carlinho Neto, suas considerações finais? muito agraciado pelas posições de Kusuriya de Apocalipse Hotel. Um pouco chateado por, pelo meu anime maravilhoso de romance do ano. As coisas que acontecem, né, é normal. Isso se chama democracia, tá? Viva a democracia. Democracia. Viva! Abaixo Bolsonaro. Aê! Abaixo Bolsonaro. Mas ele já não é mais presidente. Não. Abaixa ele, São Paulo. Continua, ele pode continuar abaixando. Eu espero que o ar-condicionado da sala dele continue fazendo barulho da porra pra poder ele não conseguir dormir. Isso me lembra outra coisa, mas não tem nada a ver com o cast. Ele saiu do lugar, foi pra outra. Pois é, ele foi pra Papudinha. Papudinha. Papudinha. Não é a Papuda. A Papudinha então, é o que fica do lado da Papuda. Então, agradecer a todo mundo aqui, Wesley, Rafaela, Ian, Vilásio, a quem nos escutou também aqui. Valeu para todo mundo. Curtam lá as redes sociais da iniciativa Kyodai, né? Que é a patrona do Kyodai Podcast, e os blogs da Anime Continue Twin, que carregam um bom nome do Kyodai Podcast adiante. Visitem esses blogs, os blogs parceiros de costume, independente de estarem em atividade ou não ainda, né? A maioria não está, infelizmente. Aquele abraço para todo mundo, e daqui 15 dias tem aquele o Kyodai com o meu... Esse me lembra o Rio 2016, aquela... foi maravilhoso aquela semana de abertura. Viva Carnaval! E no Sob Irônico, eu gostei da semana de abertura pra caramba. E é isso, então daqui 15 dias com o meu tema, abraço a todo mundo, e a gente se fala então daqui 2 semanas. E é isso, Então é isso, pessoal, visitem os sites parceiros, visitem o Discord do Eu Opinando. Aquele lugar só serve pra desgraçar de todo mundo, aquela porcaria. Tá bom. Escuta. Todo domingo a gente tem uma call de animes, que alguns animes são assistidos pelo público e muitas vezes estão aqui no Golden Apple. Esse ano, quem sabe, né? Estamos assistindo nesta temporada Sayachan Não É Assustador. Ela não é assustador. Muito bom, muito bom. Estamos vendo também Tojima Tanzaburo Quer Ser um Kamen Rider. Não conheci. E estamos vendo também o Incidente de Darwin. Né? Todos os títulos aí. Eu larguei esse aí. Homem Macaco. Não, é o Manzé. É o Manzé. E é isso, né? Avisa aí pro pessoal do Granepo que lá no Anime Coach o post vai sair nessa terça-feira, né? Então, provavelmente vocês estão ouvindo isso aqui, já foi, mas se vocês estão ouvindo na segunda noite, vai que... Então, terça-feira à noite, tá saindo o post lá também do Condonepo, com os resultados e estatísticas. É isso. Um abraço a todos. Nos vemos na próxima quinzena. Até o carnaval. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Pessoal. Tchau, pessoal. Eu continuo gravando, tá? Tá. A gente sabe disso. Eita.